A vacina chegou e todos ficarão surpresos. A vacina chegou e todos ficarão surpresos. Imagina de onde? Imagina de onde? Do bum bum bum bum. Do bum bum tan tan. Do bum bum bum bum. Do bum bum. Imagina de onde? Imagina de onde? Imagina de onde? Do bom bom bom bom. Do bom bom tan tan. Do bom bom bom bom. Do bom bom tan tan. Do bom bom bom bom. Do bom bom tan tan. Do bom bom bom bom. Do bom bom tan tan. Abre a mala escancara que chegou o maloqueiro dos paredões. Chavasca gravações, bebê. Se liga aí, ó. A vacina chegou e todos ficarão surpresos. A vacina chegou e todos ficarão surpresos. Imagina de onde? Imagina de onde? Imagina de onde? Imagina de onde? Do bombom, bom, bom. Do bombom, pam, pam. Do bombom, bom. Alô, Chavasca, dedo no volume, B. Esse bubu tem vida própria, respeita. Som automotivo de As Dávila, Ed CDs, Luciano da Saveiro, P. Gabriel CDs, André CDs, o Moral de Bicuara, respeita. Do bombom, do bombom, do bombom, tan, tan. Do bombom, do bombom, do bombom, tan, tan. Do bombom, do bombom. Gravações. É o lança vagabundo, respeita. André Cedeiros, o Moral de Ibicoara.